Os casamentos cristãos, sejam católicos ou evangélicos, os ritos da celebração são sempre mantidos. Eis a beleza da tradição, algo que permanece através dos tempos, geração após geração. Para cerimônias cristãs, uma parte fundamental do ritual são as leituras dos textos bíblicos sobre o casamento, que tem uma mensagem que servirá de inspiração para a vida do casal. Por isso oferecemos 25 sugestões de textos bíblicos que podem ser perfeitos para o casamento. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido assim. Permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O amor é a base fundamental de um relacionamento duradouro e saudável na jornada conjunta de casais. As escrituras sagradas são a fonte de sabedoria e orientação, oferecendo versículos bíblicos que fortalecem os laços e nutrem o amor mútuo. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém separe. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis com aspereza. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Eu e você temos algo mágico, é algo maravilhoso e raro. Nosso relacionamento é perfeito. Meu bem, é claro que nem sempre conseguimos sorrir às vezes. Brigamos, mas no final tudo é incrível. Todo casal perfeito sabe o que é o amor, o que é amar, cuidar e querer. Casal perfeito também tem problemas, mas sempre arruma um jeito de os superar. Sim, porque a perfeição não carece da plenitude das coisas, mas depende da força para encontrar paz. Não tem como amar sem dar beijo, abraço, sem olhar apaixonadamente pra quem se ama. E é por isso que casal perfeito é aquele que vive unido contra tudo e todos, e demonstrando o sentimento mais lindo do mundo, dia após dia. O amor é lindo quando um casal se transforma em um só corpo.